India Mike Alpha, controle. Após o Airbus da TAM passar sua frente, livre ingresso para o portão 06, voo no 600. Após o TAM, livre ingresso para o 06. Oi, 693, 193, próximo ponte verão 10, pronto. 693, sim. Autorizado, alinhar e decolada, 1-0, vento de 1-30 graus, com 1-0 nós. Livre alinhar e decolada, 10, 193. Gente, autorizado, táxi, ponte espera da 1-0, transferência para a torre 1186, é isso, senhor 6721? Sim. Quantas pessoas mesmo? 143 a bordo, senhor. Sim. Transferência, boa tarde. Boa tarde. Transfere para 186. Está aproximando da Juliette, TAM 3660. TAM 3660. Vê passagem ao Boeing da Webjet saindo do Pátio 1, após livre ingresso via Índia, portão 01. Gente, tá visual com a Vijete após o mesmo via Índia, volta 01, tá 3660. Passagem 1341. Passagem 1341, cruzando 2500 pés, aproximando-se para a final ILS. Tá positivo, descendo para 2000, está autorizando a aproximação ILS. Passagem 1341, Romeu Bravo, Eco Delta. Na 10. Após o pouso do Gol, a linha mantém 90, é 6721. 20, TAP, perdeu o contato com o centro, ok? Ah, ok, positivo. A chegada é a Mária, pista é 10, ajuste é 1014. A princípio vamos descer para o nível 120, pois eu tenho um tráfego no 110. 120 e TAP. TAX, ponto de espera, pista 10. É o ponto de espera da 10, 806. Whisky Kilo Zulu, Zulu, boa tarde. 06. 1-0-1. Ciente. 22, controle Salvador, 198. 198. 141. Ok, voando Duna, Duna e ILS autorizado, câmbio. Você é 1341, Duna e ILS. Controle Salvador, tá 3193. Boa tarde. TAM 3193, esse é o controle, está em contato o radar. Boa. 40, para chegar da... Coluna 754. Possível. Temos alguns destaques no nosso push. Portão 03 do Pátio 1. Autorizado, pushback acionar, chama o pronto ataque. Contará. Controle ao Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, prossega. Abandonando o Guatemi, está autorizado até o estado do Itaçu. O controle está ciente, a 500 pés para Pituaçu, tem um Tucano a 10 milhas para a cabeceira 10 em aproximação para pouso, atenção. Tango Índia Bravo, paciente do tráfico, vai manter. Conde, com curva à esquerda, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponda 5195. Apresenta 8 graus. Positivo, o senhor está descendo para 3000, vou lhe reautorizar para 3000, 1014, preciso saber a sua razão de descida. É, 5195 no transponder, corrija a saída para Fuca, transição Aru. Correto, chame pronto para o táxi. Eu, Bravo, é cuidado. Jogou no 328, livrou na 34. Livre táxi até antes da Juliette, seu portão é o 07. Corrigindo, está autorizado táxi até o portão 07. Ok, autorizado para o táxi via Juliette até o 07, gol na 328. Você é 1351, no suficiente, chama 118.6. O 118.6 para 1341, que está na final para pouso. Suficiente. Controle Salvador, até 3193, autoriza direto da EL? Autorizado. Direto da EL, 3193. Azul 4089 está cruzando 1075. Suficiente, chame o centro, frequência 1-3325. 3325, obrigado, boa tarde. Boa. Controle, Tango Bravo já passou, Pitaçu e Tavisual com campo. Suficiente, Tango Ilha Bravo, chame a torre 1-1-8-6-12 e prossiga para o litoral. A seguindo para o litoral, chamar a torre, grata, boa tarde, funciona. Boa. Tango Ilha Bravo. Tango Índia Bravo, Tango Índia Bravo, temos um aeronave da Força Aérea, um Tucano, já estabilizado. Mantenha o litoral aguardando o cruzamento do final da 1-0. Tango Índia Bravo, está indo para o litoral, mantendo, aguardando a passagem do Tucano da Força Aérea. Terceira brasileira no 351, qual é a velocidade? Indicada 200. Reduza para 150 nós. Indicada 175 nós. 10, ventos de 130 graus, 11 nós. Conselho 1341, livre pouso. O Lima Bravo Alfa autorizado a linha e manter na 17. A linha manter 17, por favor. Você pode manter a velocidade, eu preciso manter a separação com o tráfego. Mantém a velocidade. Eu vou iniciar a vetoração agora, esquerda, proa 360, descendo para 2000, está limitado pelo localizador. Mantém razões de descida e velocidade por enquanto. Mantém a velocidade e razão. O Serra Brasileiro, 351, vetoração. Esquerda, proa 350, está limitado pelo localizador. Esquerda, 350, limitado pelo localizador. 6. O ajuste 614, boa viagem, gol no 754. Nível táxi, para o ponto de espera 286 e 614, no 754. Força Aérea 1341 informa pássaros a 5 milhas, 1100 pés. Muito grata pela informação, irei atualizar o ATIS, o Força Aérea no 341. 2 minutos, tá? Senão vai entrar no cúmulo. Tá positivo. Antes da ilha de Taparico, o senhor vai girar direito. Eu tô liberando agora a sua velocidade e a razão de descida. Velocidade e razão. Será brasileiro 1351, vai navegar no máximo mais 4 milhas para girar direito. 351 de quem? Brava para o farol de Itapuã, tá visual com o Tucano, tá pousando na 10. Copiado, Tango Índia Bravo, autorizado, cruzamento da 10, retaguarda do mesmo, Tango Índia Bravo, todos seguindo direto para o Pátio 4, confirma. Positivo, seguindo direto para o Pátio 4. 325. Positivo, 13325. Obrigado, bom trabalho. Boa. A linha aí mantém na 10. Mas eu tocando ali, mantém 10, vai estar no mesmo. Bravo Alfa, tá alinhado. Copiado Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa ainda aguarda autorização para decolar. Alfa. Localizador. Direita 020, 2000 pés. 2000 pés em altitude. A proa é a 50, 050. Você vai deixar ele de Taparica à esquerda. Proa 050, altitude 2000 pés. Bravo Alfa, vento 130 graus, 11 nós, livre decolagem, da 17. Luciano, Lima Bravo Alfa. Ano 315, esse é o controle. Desça para 6.014, a chegada é bom. 6.014, chegada bom. 6.305. Passando 5.000, totalmente visual, Golfo Matrix aí para cancelamento. Positivo. Hora certa, ano 530, proposta e aceito, frequência livre. Golf Mike X-Ray. Tô saindo na livre, X-Ray. Agora no hotel, observe o tráfego e após tá livre o táxi até a hotel, o Fusero no 425. Só para confirmar, o Fusero no 425 decola a partir da interseção hotel ou pretende prosseguir até a cabeceira? Decola a partir do hotel. Gente, então na táxi hotel vai chamar a torre em 1-8, decimal meia dúzia. O ajuste é 1-0-4. O POB é 0-1-0-2. E após o mesmo, a linha E mantém 1-0. E mantém 1-0, igual no 7-4. Lima, Bravo Alfa, decolou 3-1 no controle 198. 198, Bravo Alfa, volta. Tango Índia Bravo, Tango Índia Bravo, é a torre. Gente, confirmando, já tá no solo? Copiado, Tango Índia Bravo, seu solo foi aos 3-0, então. Grata, boa tarde, gente. Bom. Vai interceptar radial 200, com destino ao leste Polares. Fome livrou na zona de controle, Lima Bravo. Bravo Alfa. Controle, boa tarde, 3566 da TAM, informação. Então 3566 da TAM, este é o controle, a chegada é a Mari. Desça para 5.000 e vou direto ITAP, ITAP Duna ILS X-Ray, o ajuste 1014, 3566. Gente, então desce na proa de ITAP, isso vai soar a Mari com ILS para 5.000, está dando 0-4, está 3566. O Papa Romeu Bravo Eco Delta está agora 3 milhas e meia para o externo em aproximação, vou reduzir, efetuar o cheque prepouso e chamar a torre, 1-1-8-6-12, Bravo Eco Delta. Iniciando a redução 18.612, obrigado, bom trabalho. Boa. Controle 1806 da Gol, Puca, Aracaju, boa. Gol 1806. Qual transponder que o senhor está acionado agora, capitão? É 5112, não é isso? É, eu estou recebendo aqui o 012, eu acredito que tenha sido o senhor que decolou. Acione a identificação. Identificou. Cera 28, 2 milhas e meia. Só que seu transponder está errado. Eu estou recebendo o 0112. É o 512. É, pra gente está 5112. Eu vou reiniciar aqui, só um minuto. Pronto, agora já apareceu o 5112 pro gol 1806. Ok, confere, obrigado. Web 721, chame Recife 12545. 12545, 6721, graças, senhor. Prossiga para Paripe, Paripe, corredor Interlagos, para a rotatória, o ajuste 1014, operação visual. Uma possibilidade do 63, quando o 5 vai direto à zona? Autorizado. Obrigado. Livre pouso, Bravo Eco Delta. 1754, controle 1-9-8. 9874. Luciano 315, desça para 2.500 pés. 2.500, Oceaner 6315. Série brasileira, 1351, Está agora 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador em aproximação para pouso. Reduza, efetue o cheque e chame a torre. 118612, Força Aérea 1351. Força Aérea chamando a torre 118 decimal 60. Controle Salvador Guarano 754, está decolado na Pucca, cruzando 2 mil pés. O 754, controle, contato radar. 754. Situação vai para ficar livre. Recebeu clareza 1. Confira o Força Aérea. Força Aérea 1351. No 351, número 2, continue para aproximação, aguarde autorização de pouso. No 351, aguardando autorização de pouso. Controle estabilizado, 1014, do centro da 6000, 6320. O TAM 3566 libera restrição de altitude, prossiga para 4000. Sente para 4000, cancelada a restrição de altitude, TAM 3544. Positivo, já cruzou a linha do litoral, voa sobre o mar. 3566. Gente, o Alfa Tango Serra, chame a torre em 18.6 para solicitar o táxi. Salvador, gol 1600. Ciente, informação Oscar. Só um instante, cópia, gol 1600, Natal. Guardando as coisas. Delta falou 359. Lembrando 1259. Força Aérea no 351, tem pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 1090. Força Aérea no 351, autorizado pouso, trem de pouso baixado e travado. Afirmativo. No corredor 1500, Gabriel. Gente, Oceanário 63 no 5. Livre o táxi Alfa e reporte antes da Juliette. Ativo, chama para ingresso na pista. 4000, tá seguindo 3566 da TAM na sua frente. Quem entendeu, direto do ANA para 4000 pés, né? 320. 10, decola da 10, curva esquerda, subida Pucca, transição Zipar. O controle 199 decimal 8 e o transponder é o 5131. Zero autorizado, decola do 90 com curva esquerda Pucca, e para a saída Pesolo 90 Aerovia 198, controle 5131 transponder. Correto, gol no 600, chame. Pronto, tá no portão 6. Afirmativo. Solo Salvador. É o TRIP 549, gente da informação Oscar. Bate 01. Gente, o TRIP 549 está autorizado. Vitória da Conquista, nível 200. Pista 10 decola, curva à direita, subida gole, pós-gole Eval, após Eval DCT Conquista. O controle 19 decimal 8 e o transponder é o 5152. Ok, vamos lá, 200 é o nível para a Conquista, decola da 10 com curva à direita, subida gole, Eval, depois DCT, Vitória Conquista, 1198 controle, 5152, o transponder, trip 5489. Correto, 5489, chame pronto na remota. Chamada pronto aqui na remota, 5489, pode ir. Gente, Bravo X Delta, tá livre o cruzamento do pátio principal. Conhece o caminho até Aerostar? Ingressa na 17 Alfa Tango Serra, pós livre à direita no pátio. Na Bahia de Todos os Santos, voando por um bairro aqui de Salvador chamado Paripe, que o senhor não deve conhecer, mas está próximo, então vou manter 2.500 por enquanto. Ok, mantendo 2.500, né? 3.500. O Índia November Alpha está visual com o tráfego, está na posição norte do Índia November Alpha. Positivo, vai cruzar sua proa em mais 5 segundos. A Caju, transição. o controle 119.8 e o transponder é o 5133. Autorizado 350 Maceió, decolada 10 com curva à esquerda. Autorizado Puca, Jamo, depois Aracaju, número 58, 198, controle 5133, transponder 924. Correto, Golo 924, chame pronto no portão 5. Chamará. Paulo Salvador, TAM 3661, autorização Ilhéu 140, informação óbvia. Gente, TAM 3661, está autorizado Ilhéu, nível 140, via Golf 677. Decola da 10, curva à direita, subida coral. O controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5136. Ciente, autorizado Ilhéus, nível 140, Golf 677. Decola da 10, curva à direita, subida coral. Controle 119 decimal 8, transponder 5136, TAM 3661. Correto, chame pronto para o pushback e acionamento, tá? Chamará, TAM 3661. Solo Gol 1394. 1394, só um instante, cópia Galeão 360. Aguardar. O Bravo Eco Delta, na visual com essa taxiway à sua esquerda, ingresse nela, ela é a taxiway Lima. Após ingressar na Lima, primeira à direita, via Mike. Checar o trem, chama a torre de comando, 1186. 86, obrigado, bom dia. Boa. Nova, quantas pessoas a bordo? 0612, ciente. Agora fica livre. Agora fica livre, né? 315. Confere no 315, cruza de imediato ao 10, passe militar, passe na linha de frequência. Cruza de imediato, com bom. 220, agora a velocidade 220 mais. 220 mais, 6320. Agora à direita e após a Mike, a primeira à esquerda. E na Quebec, chame a torre em 186 para cruzar a pista. Controle Papa Romeo de November Alpha ingressando no corredor Interlagos. Positivo, autorizado o ingresso Interlagos para a rotatória. Interlagos rotatória, Índia 90 grau. 60 nível, decola da pista 10, curva direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bridge, em Bridge, intercept a aerovia Pesulu 16, até a posição Gruff, e em Groove, intercepte ao Pesulu 14 até Toquim. O controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5134. 360 pro Galeão, da 10 com a direita da El Leda, após direto posição Brive. Daí a Pesulu 16 e após a Pesulu 16, posição Groove, Pesulu 14. 198, controle 5134. O transponder, o 394. O voo no 394 é apenas uma confirmação aqui na rota. Rota e saída, ok? Aguarde só um instante de coordenação com controle. Ok, tá aguardando, 394. Autorizado cruzamento 1735 para 395. 394, tá pronto para a nova saída? Prossiga. A saída agora é da El Leda e após Leda, DCT Bidev, e em Bidev intercept a UP November 857 até Porto Seguro, e lá intercept a UP Zulu 6 e completa de acordo com o plano. Ok, então é da El Leda após Bidev, UP November 857 Porto Seguro, após Zulu 6, grupo Zulu 14, com 394, assim, obrigado, 360. Correto, cotejamento e chame pronto no portão 9. Pará, obrigado. Não, ok. Eu vou ir para Paripe, irá aguardar alguns minutos em Paripe para prosseguir Salvador. Paripe aguardará, 03. Salvador, uma boa tarde, essa é a 6315, Livron. Oxenel 6315, boa tarde. Tá livre o táxi via Alfa e reporte antes da Juliette? Via táxi Alfa, reporte antes da Juliette, 6315. Torre 118, 612, 3566. Gente, agora chama a torre, parabéns pelo gerenciamento, 3566. Um abraço. Mike Alpha, este é o controle, Salvador. Positivo, operação visual 1013.9 agora, chame em Paripe. Uma boa tarde, Otan 3566, tem baixo travado próximo ao Índia Serra. 566, pouso autorizado no 0, vento no 30 graus, 109. Autorizado pouso na 10, Otan 3566. Confirma o vento, senhorita? 130 graus, 109. Sente, Otan 3566. Dia 03 poderá aguardar com curvas pela direita neste setor no máximo 4 minutos. Reitero, Guardião 03, Chimango, nesse setor, na Orla de Salvador, manter-se por mais 4 minutos aguardando. Guardando por mais 4 minutos nesse setor, Guardião 03. Controle, Papa Romeu, Índia November Alpha, na vertical da rotatória, visual com campo. Índia November Alpha na rotatória, Airbus está agora 4 milhas para o toque na pista 10, chame a torre, frequência 118-612, solicite instruções para pouso. 118-612, solicitará instruções para pouso, Papa Romeo Índia November Alpha, grato. Oceano 320, reduz agora para velocidade de aproximação para coordenação de tráfego. Reduzindo para aproximação, 6320. Prossiga. Afirmativo, senhor. Gente, ainda faltam 13 minutos para a disponibilidade do nosso plano. Assim que o senhor tiver a possibilidade de coordenar para a gente 380 São Paulo Congonhas. Ok, eu já tenho autorizado aqui o 360 para Congonhas. O senhor aceita e copia ou aguarda a coordenação? Aceita e copia, 360. Sim, está autorizado então, Congonhas, nível 360. Decola da pista 10, curva, primeira curva à direita, sai no perfil da subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bridge, e em Bridge, intercepte a UP Zulu no 6, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após Belo Horizonte, DCT, Trive, após Trive, DCT, Pirassununga, o controle 119.8, e o transponder é o 5153. Afirmativo, está autorizado então, São Paulo, Congonhas, nível 360. Decolada pista 10 com curva direita após a decolagem, perfil da subida da El, transição Leda. Após Leda vai voar direto Bridge, Bridge intercepta o uniforme Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu. Após voa direto até Trive, Trive direto até Pirassununga. O controle de saída em 1908 e o transponder 5153 para o gol no 333. Correto, gol no 333 e chame pronto no portão 7. Chama na pronto no 7 ou no 333, grato. 1924 no 5 para pushback e acionamento. Autorizado, portão 5, gol no 924, chame no táxi. E paciente da aeronave, até daqui a pouco, 6320. Até. Salas 49, Livrão, 219. 219, deixa lá. Liga. Vamos partir direto para a rotatória. Direto para a rotatória, Mike Alpha, grato. Torre de Salvador, Oxenar 6320, boa tarde. 320, continue para